luta e nos ergue do pó. Veja só, das cinzas um fênix renascido. Inaugurou o reino junto à alma do bandido. Não tem lucro nesse mundo não que pague o perdão, nem tribulação que abale o coração do ladrão. O exemplo é a presença de quem nunca fraquejou. Morreu como um homem, honra e glória morou. A real malandragem é ser humilde mais nada, pois respeito verdadeiro se conquista em casa. No amor de seus filhos, esposa e sua família, merecedor com louvor de cada sol que brilha. A inexplicável sensação de recompensa, a paz do Senhor ter a moral dos seus coroa pra pedir a benção. Acredite que essa luta não é em vão, guerreiro de verdade, corpo, alma e coração. Dominar, mesmo que o mal e a ira tentem me consumir, fortaleça meu espírito no vale da sombra. Que Deus proteja as crianças da favela e os pais e mães que também fazem parte dela. E que abençoe a escorreria dessa terra e não permitam que tenham suas almas ceifadas na guerra. Aonde o medo impera, Jô, me dê discernimento, me faça forte independente do tormento, me dê conhecimento e